love you. I love you. Yo, quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim. Vários começos, vários fim, me sinto ruim. Dizem que a vida é dura, devo ser pedra. Mas uma pitada de amor não me destempera. Quero o carinho da minha nega, sorriso, abraço dos meus filhos. Não se parece a nossa história, amigo. Que esteja sempre bem os nossos. Mas sei que muitos têm remorsos. Aquela velha tecla de bobagem, imagem. Querer ser papel, o fute te faz hell. Juiz que te traz essa pena, tempestade na noite serena. Vejo vários falando sozinho, alcoolizados, literalmente loucos. Irmãozinho que cresceu conosco, ó só como é o destino. Aonde está Rodrigo, lamentável? Dona Vira, Clóvis, Paulo, faltam muitos. Mas quando ouvi, pense bem no seu percurso. Por estar vivo, vou viver no trecho de vitória. Longe de mim, ser a palmatória. Também preciso ouvir e aprender. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim. Mati no canto do muro boteco. Barraco sem reboco, já passou asfalto. Ninguém dança, come 90 na terra. Quanta violência favela, acertos sem certos, incertos. Sem raciocínio, tô limpo da ironia, senti. Portanto, triste ali, me vi no cosmos. Sentindo a dor do próximo, sei que o crime é passo pro abismo naufrágio. Se está na terra, eis os cabelos. Menção a Deus nos dias de hoje, senão a gente descabela. Mas seja como for, eu quero mais pouco de amor. Um pouco de amor. Um pouco mas de seja amor, como um pouco for, de amor, eu quero mais um pouco de amor, um pouco de amor, um pouco mas de amor, como um pouco for, de amor, um pouco eu de quero amor, mais um pouco de amor, um pouco de amor. Eu quero mais um pouco de amor, eu quero mais um pouco de amor, um pouco de amor, um pouco de amor, um pouco de amor. Curtindo rádio de tardezinho, rap light no volume máximo. Mó barato, como se fosse sempre assim. Mas quanto ao olhar dos jovens que querem a paz, mas não as conquista com revólveres. Violência marca registrada, mas não se esquece. Vou ver os moleques batendo uma bola e ouvir um bom rap. Violência marca registrada, mas não se esquece. Nessa esquece, nessa esquece, nessa esquece. Nessa esquece, nessa esquece. Nessa esquece, nessa esquece. Vou ver os moleque batendo uma bola e ouvir um rap. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim. Quero entender e sentir mais pouco disso aqui. Assim, assim. Ver os pivetes correr, ver a tia sorrir. Assim, assim.